A linha e decola da 1-0. Vento 200 graus, 1-2 nós. Give away to the trap candidate after tax approved by Juliet, gate 11, America 982. Roger, after traffic approved to taxi to 11 on Juliet, America 982. Make it go. Comandou 1607 para o táxi com 86 a bordo, autonomia 0412, alternativa Galeão. Confirmando 86 ou 186? 186, gol 1607. Gente, gol 1607 vai dar passagem ao 757 da América, que vai ingressar no pátio principal, está à sua esquerda, na Alfa. Após prossegue Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 186, 1-0 no meia, no ajuste, bom voo. Mas na América, direita, GF Alfa, 186, com 2-0 no meia, gol 1607, melhor condição. Autoriza Aracaju pro gol 1642, gol 1642. Aguarde. Chamadora sempre Recife, 133.25, alterna 128.8. Centro Recife, 133.25, alternando 128.8, o azul 4069. E mantém na 1-0. Ali mantém 1-0, voo 804. Vou no 607 e a linha mantém. Faz uma pouquinho ali e mantém o 607. Primitivo, após o início do tráfego da companhia, ele mantém. Ele mantém, faz o 607. Webjet 5722, decola 49, controle 119, decimal 35. Canal 35, obrigado, bom dia. Já atualizado, agora é a Papá. Chama pronto para o táxi, portão 04. É quase o táxi. Objeto 5722, contato radar na decolagem. Suba ao nível 320 na saída agora. 320 na agora, gente, 22. Gol 1642, conforme instruções do Centro Recife, após desvios, voa na proa do Romeu Fox 018, restrito ao nível de voo 370, cotejo. Após desvio, Romeu 18, Romeu Fox 18, 370. Alinhamento correto, chama agora o Centro Recife, 126.85, alternando 125.45. 2525. 804, livre decolagem, vento 200 graus, 13 nós. Autorizar decolagem, 10, gol 1804. Mike Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Gente, Mike Juliette Romeu, autorizado o voo local, parque de Pituaçu, aguardando autorização do controle para prosseguir para a paralela. Decolagem da pista 17 após curva direita, linha do litoral sul, 500 pés. O controle opera em 119.35. Aciona o transponder 0176. Mike Juliette Romeu. Ciente 02 no POB, acionamento táxi decolagem, chama a torre 118 decimal 612, é o ajuste no 0 no meio. Tem um bom voo, Mike Juliette Romeu. No 804, agora 52, controle 119, decimal 35, um bom dia. 1935, muito grato, até a próxima. No 705, autorizado direita, India e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 6, bom voo. India e Alfa, ponto de espera 186, boa, obrigado. 360 na saída da EL, após Leda direto Bidev. Em ascensão 360 da EL, Leda Bidev. No voo 1804. Posição 9 para pushback e acionamento. 1897 autorizado, chama táxi. Chama para táxi 1897. Torre de Salvador, muito bom dia. O gol 1795. Se aproxima, pode esperar dar 1907, tá bom? Gol 1795, ali mantém. Eu mantenho, obrigado, 1795. Salvador, bom dia novamente, na 3153. Na 3153, bom dia, Salvador para o Galeão, nível 360, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50, decolagem da pista 10 após curva direita. A subida é a Dael, Leda, após direto Bidev, para interceptar Upper Whisky 50. A frequência do controle 119.35, aciona 5046. Gente, Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolando 10, com curva direita, saída da El, Diné, após uma Leda, Bidev, 1935, controle 4056, até 3153. 5046, só confirmando a subida é a da El, Leda após direto Bidev. Tenente, Dael Leda após direto Bidev, o 3153. Correto, chama pronto para o pushback, finamento 3153. Chamará, está no 612. Bom, 1795, livre decolagem, vento 190 graus, 179. Livre decolagem, bom, 1795. 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 3325, 288, grado, Bandista. Vamos. 360 para Brasília. Firme o tráfego? É o TAN 3507, solicita o 360 para Brasília. Ciente 360 Brasília, já aprovado, só um minuto para cópia, outra 3517. Ok, aguardando. Paulo Salvador, gol 1897, para o táxi, tempo 140 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. Usado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 10 no meia, tem um bom voo, gol 1897. Livre táxi, Juliette Alfa, 118.6, quando lá? Gol 1897. 169. A linha decola no 7 momento. Uma solvência? 190 graus, 169. Ok, grato. 715, decolou 57, controle 119, decimal 35, bom dia. 1935, bom. Júlio Salvador, bom dia, gol 1795, decola. Gol 1795, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, na saída gol, transição ofício. 360, gol ofício, gol 1795. Romeu, fora. Vai, Juliette Romeu, decola 58, controle 119, decimal 35, até a volta. 1935, até a volta. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17, na sua escuta. Papapapá, Mike Juliette Romeu, mantém condições visuais 500 pés na linha do litoral. Condições visuais 500 pés na linha do litoral, Mike Juliette Romeu. Paulo Salvador, 3557. E 517. Já pousou nessa cópia, senhor? O TAN 3507, autorizado Brasília, nível 360. UP Zulu 17, aerovia, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita. Subida é a Gole, transição ao Fito. Frequência do controle 119 decimal 35, aciona 5042. TAN 360 aprovado. Para Brasília, via Pesulu 17, decolando da 10, com primeira curva à direita, saída Gole, transição ofício, controle 119, decimal 35 e o transponder 5042, TAN 3517. Correto, portão 07, chama pronto, TAN 3517. Chamará, TAN 3517. É decola, vento 190 graus, 149. Livre, alinhar e decolar. Cabeceira 1-0, gol 1-8-9-7. Alô, TAN 3153. Zona 53, prossiga. Você confirmar, por gentileza, o transponder 4056? Então, 5046. 5046, grato. Salvador, muito bom dia, o Gol 1605. Gol 1605, Galeão 360, guarda pop, o portão é o 0443. Seria a saída prevista, senhor? A subida é a Dael. Dael, obrigado. Controle o Mike Jet Romeu através do parque de Pitaçu, setorizado ingresso na Avenida Paralela, voo pairado na altura do estádio do Pitaçu. Confirma Mike Jet Romeu. Está no parque de Pitaçu, senhor. Setorizado, voo pairado próximo ao estádio de Pitaçu, na vertical da Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Autorizado. Certo. O livre táxi, chame para o cruzamento da pista 17. Confirma para o controle. É o Gol 607 passando 180360, chama o centro. Confere Gol 607, chama o centro, Recife 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 3325, 288, bom dia, 607. Pés no perfil, saída da El. Gol 897, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. 360, após Leda, Bridge. 1897. Autorizado, chame na Taxi Lima para ingresso no Fat Uno, Lima aqui no Zulu. Gol no 605, na escuta? Na escuta, prossiga. Devido à existência do Motan Zulu 1223 de 2011, a sua rota encontra-se em desacordo com o mesmo que para o Galeão. A sua rota aqui no meu plano está pela UP Zulu 14, confere com a que está em mãos? Afirmativo. Ok, a rota solicita que o senhor entre em contato com a sala S ou com a companhia para solicitar uma CHG modificando para a rota, a seguinte rota. É Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruf e após Upper Zulu 14, Toquim, de acordo com o Notan Zulu 12-23 de 2011. Posso pedir a repetir, Upper... Upper Whisky 50 até Bidev, após? Após Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruf, Upper Zulu 14 Toquim. Ok, obrigado. Lima Kilo Zulu, tem tráfego pushback no gate 7, vai aguardar o início do táxi do tráfego e após prossegue até o Pat 3. Lima até o Caverna 7, o Lima Kilo Zulu. Para o táxi 335 no 7 com 150 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, até na confirma. 5 no 7, autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste 10, 16, tem um bom voo. Gente, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, com ajuste 1016, a torre 186, tá, 35 no 7. O TAM 3153, portão 612 para o pushback acionamento. TAM 3153, ciente só um minuto. Oi, Salvador, bom dia. O TAM 3517, ponto de espera da 10 pronto. TAM 3517, a linha e decola, vento 190 graus, no meio a nós. A linha decola, cabeceira 10, TAM 3517. Chamador Centro Recife, 1 no 33, 25, alterna 1 no 28, 8. Agora com Recife, 13325, 1288, gol 1897. Solo Salvador, o trip 5594 para puxa acionamento. Autorizado, chama táxi 5594. Ciente. Controle 1 no 9, decimal 35, bom dia. 1935, bom dia, Antena 35 no 7. Controle Salvador, bom dia, Antena 35 no 7, no perfil da Gole, cruzando 1900. Antena 35 no 7, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída Gole, transconfira. Gole, transição ao filtro, tá? 35 no 7. Controle, o papapá, Michael Gillette Romeu, sobrevoando o próximo ao nordeste de Amaral, né? Salvador, o trip 5594 para o táxi, 73 a bordo, 4 horas, se alterna Salvador. Trip 5594, autorizado o táxi, vai seguir o Airbus da TAM, através do portão 612, como número 2, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 6, tem um bom voo. Segue o TAM como número 2, chamando a torre do ponto de espera, 10 no 6. Obrigado, bom dia. Da 3153 com 159.